e insistir numa luta onde esse conjunto seja um conjunto que possa ficar depois, para que o trabalhador possa, com qualquer defeito, reformar como vem dentro da sua cultura, a cisterna e aproveitar, né? Acho que as outras experiências que eu vi, todas elas foram assim muito fortes, porque todas elas eram dar a volta por cima, um aproveitar, né, da mãe terra todo o seu processo dentro da sua cultura, de uma cultura onde em espaços onde se chove menos, né, mas que se chove e quando se chove e quando você vê as águas, como aproveitar essas águas, como trabalhar essas terras, como aproveitar os frutos, né, como aproveitar os espaços para a criação, né, dos animais. Isso para mim foi de um aprendizado enorme e de ver como esses trabalhadores, né, estão numa luta e numa luta insana em algumas áreas ainda perseguidos pela pistolagem. Eu acho que isso é uma coisa que acontece na Amazônia de um modo geral com trabalhadores rurais. É um problema que vem acontecendo com os índios Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul e é um problema que a gente vê aqui, né, no norte de Minas e que a gente tem conhecimento que chega às vezes à localidade do Nordeste. Então, como é que trabalhadores que ainda têm a sua vida exposta, né, pela sana de uma monocultura, né, como eles resistem e apesar de todas essas violências que acontecem, eles ainda conseguem fazer da sua vida uma coisa tão bela, tão bonita, tão alegre, com tanta cultura, com tanta dança. Quer dizer, eu acho que aí para mim reforçou uma coisa, né? É fundamental a luta, é fundamental a resistência, né? Mas é fundamental a gente não abrir mão da nossa cultura, da nossa alegria, né? E desse processo de amor incrível que eu encontrei aqui. Então, eu só tenho a agradecer aos trabalhadores que eu encontrei, né? A ASA, ao CAA, que me chamaram para estar aprendendo nesse trabalho. A gente que agradece, Ripe, toda a sua participação, sua contribuição, né? Que foi muito mais além do que só o registro, né? Todas as nossas conversas. Acho que em nome de todos os comunicadores, a gente agradece muito a sua participação, a participação da Josi Magalhães, que é a sua companheira de equipe, e te parabenizar pelo trabalho pela Agência Escola Populares, lá no Conjunto da Maré, e pela organização Observatório da Favela, e por todo o trabalho que você faz, né, ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida, que a gente, né, vem namorando de longe o seu trabalho. E muito obrigada por estar aqui na Rádio Econasa hoje com a gente. Eu só tenho que agradecer em nome da Josi Manhães. A Josi Manhães é uma moradora de favela, que a vida inteira morou nas favelas, né? E que hoje está aí fotografando muito bem e tocando os projetos também dentro das favelas, mas podendo vir conviver com trabalhadores de outras áreas, de outras regiões, né? Então, também em nome dela, eu agradeço esse apoio todo e essa possibilidade de estar aqui aprendendo com vocês. Então, tá, Ripe, muito obrigada. E para finalizar nossa fala de comunicação, só queria lembrar que hoje, a partir das 15 horas, está ocorrendo uma manifestação pelo Twitter dos Guarani Kaiowá. É uma manifestação pedindo uma nota de resposta que a revista Veja, né, mais uma vez, nas suas matérias, criminalizando os índios, colocando outro foco que não é o realmente, né, que a gente sabe da luta indígena como é hoje no Brasil. Então, quem tiver um celular, quem tiver na internet, quem tiver Twitter, né, a gente pede para estar entrando, para estar apoiando nessa manifestação. Né, a gente está ocupando até essas mídias, as redes sociais. Então, hoje pelo Twitter, eu acho que já deu às 15 horas, né, então, eu acho que até uns 15 minutos aí de manifestação. Uma retuitada que eles estão chamando, né? A manifestação pelo Twitter em apoio aos índios Guarani Kaiowá. E dentro dessa luta, uma coisa muito importante que está acontecendo e que está dando força à luta Kaiowá, as pessoas estão passando atrás do seu nome a assinar Kaiowá nas redes sociais, né? Assinar Isso. Guarani Kaiowá. Então, botar o seu nome, botar Guarani Kaiowá, porque é um povo que está sofrendo um massacre impressionante, que também tem uma resistência e uma beleza fantástica e que merecem o apoio todo da gente, né? Isso, então acho que vamos todos apoiar. Mais uma vez, Ripper, muito obrigada. Né? Então, deixamos o lembrete do Twitter, do Face, todas as redes que a gente puder apoiar a luta dos indígenas do Guarani Kaiowá. E um abraço e a gente encerra aqui a nossa entrevista com o Ripper, né? O João e Roberto Ripper, da Agência Escola Populares.